Salvador, Romeo Charlie Flight está com interferência, aí está recebendo um ativo. O ativo está na frequência 12775. Gente, eu estou recebendo no 186. Gente, o Romeo Charlie Flight está no controle 198. 198, reflexo aí. 5898 também está recebendo ativos na 186. Negativo. Gente, decolado aos 3, sem controle 198, vamos. Obrigado, tenha um bom dia. Eu peço o negócio, é isso aí. Olha, você confirma intenções para conseguir ir à via litoral? Controle web 5898, bom dia. Já sigo 5898, contato radar, mantenha 340, saída da El. Saída da El, pode voar da El, da presente, senhor? Autorizado. Obrigado. O meu Charlie X-Ray, quando possível, estimado de pouso para o ingresso na terminal de Ilhéus. Acerte, aguarda. Salvador, Juliette. Juliette. A solicitação de pushback e reboque aqui da posição 4 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado, isso que Juliette, Juliette. Afirmativo. 1-3-2-2. Chama Recife 1251, é alterna 13335. 13325. 13325, gente, objeto 797. Charlie, o meu Charlie X-Ray está autorizado a sessão ao 055. Autorizado direto Ilhéus, Romeu Charlie X-Ray, mantendo condições visuais 055. Mar de pouso 08. 08 no 0. 08 0 7. 8808. Delta vai manter a posição na saída do Pátio 3. Manterá a posição na saída do Pátio 3. São Salvador, Juliette, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Bom dia. 16 agora, 4 horas e 13, alternando o Galeão, tá pronto pro ataque. Confirme só o POB? 9:30. Gente, táxi via Pátio Índia, reporta quanto espera pronto. Pátio Índia, quanto espera pronto, reportar essa coisa ali. Bruno 804, acione identificação, chegada a ponto, desça para 2.000 pés, ajuste o altímetro 190, 193. Bruno 995, acione identificação, chegada a ponto, desça para 4.000 pés, ajuste o altímetro 190, 193. Rio 5973, está estabilizado no ILS da 10. Sempre completo sinal, chame 2 na frequência 118, decimal, meia dúzia. 186, obrigado, bom dia. Yeah. Controle de Salvador, bom dia. Esse é o Web. Como é que chama? 5808. Jet 5808, contato radar, tudo mantendo 340, saída agora, transição ao fito. 340, atualizado, obrigado, igual ao fito. Bom dia, eu chamei 13, vento a centena com meia dúzia, pouso autorizado na 10. E autorizado, pouso na 10 para o Rio 5973, obrigado. Uno 607, ação de indicação, chegada a Bonf, desse mantém 050. Bom dia, tá 3, bom dia, bom. Bom dia pra você. Seta no 5, desse, mantém 060, ajuste de altímetro no 0, no 3. Chegada bom, fim, acima de educação. Controle 5808, solicita para onde? Gole, se possível. Obrigado. Tá. Aqui deu o paciente, bom dia. Bom 995, redução para 2209. Redução para 2209, bom 995. O Rio solou os 36 na minha escuta, Alfa Kilo Pax 3. Alfa Kilo Pax 3 na sua escuta, eu vi o 9643. Tá. Tan 3201 no pronto pacote. Autorizado com fins nível 360, decolagem da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto bridge, intercepta a Pesulu no meia. Controle 198, transponder 5061. Ok, entendido, autoridade 360, conforme nosso plano, decola da 10, curva direita na da El, Leda. Boa briga após o Pesulu no meia. 3201, Aciona 5061. 3201, correto, reporte pronto. Camarada. No 607, redução para 250 nós. 2509, 607. Romeu Charlie X-Ray, controle. Romeu Charlie X-Ray, transmissão às cegas, chame o controle Léo na frequência 120 decimal 1, caso receba a sua identificação. Romeu Charlie X-Ray, 5808, chame Centro Recife na frequência 1251, alterno 3325. Quatro, como recebe? Sim, 5 sim. Sente, forma estabilizado na LFP. Forma estabilizado no F-1804. É do Jet 5808, controle. Cinco, deixa para 2000 pés, ajuste de altímetro 10 no 3. Para 2000, 10 no 3, 1995. Objeto 5808, controle. Controle Salvador. Sinal estabilizado e LSFTI da pista 10. Jet Gol 1804, completo final do procedimento, chame torre 118, estimado 62. 262, também. Gol 995, forma final LS X-Ray. Formará final LS X-Ray, Gol 995. Gol 607, desça para 3000 pés de ajuste de altímetro 10013. Retorno 705, desça para 4 mil pés, ajuste a última 10013. Para 4 mil, ajuste a 10013, volta 705. Volume 607, redução para 2209. 2209, 607. Oi, bom dia, bom 804, sinal estabilizado, ILS, X-Ray, pista no zero. 04, bom dia, avistado, pouso autorizado, 90, 120.3. Sendo leve, livre pouso, pista no zero, bom 804.